Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura, estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Olá, olá. Também estamos recebendo o nosso querido mascote, Gabriel Leal. Noite. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo dois gestores da XP. Queria agradecer primeiramente o professor Jorge por ter disponibilizado eles para a gente gravar. Primeiramente, estou recebendo o Lucas. Muito boa noite, um prazer estar aqui hoje. E também estamos recebendo a Regilaine. Olá, oi, boa noite para todo mundo. Bom, eu vou começar com a Regilaine. Eu vou começar perguntando como é que vocês entraram nesse mundo dos investimentos. Como é que foi isso para vocês? Bom, então posso começar a responder aqui? Pode começar, sim. Bom, vamos primeiro. Olha só, eu sou administradora, sou pós-graduada em marketing e o mercado financeiro entrou na minha vida como uma opção de local onde eu escolhi construir patrimônio. Faz um pouquinho de tempo já. E aí, no meio do caminho, eu me apaixonei por isso. E, assim, é uma história longa, mas para resumir, chegou um momento da minha vida que eu resolvi empreender no mercado financeiro e foi por meio da XP que eu escolhi isso aí. E você, Lucas, como é que foi esse começo seu no mundo dos investimentos? Bem, a minha história é um pouquinho diferente. É um pouco mais longa também, mas eu vou tentar resumir. Mas eu comecei a me interessar por isso em 2015, porque eu venho de uma família bem pobre, tá? Minha família é pobre, pai pedreiro, família simples. Então eu sempre quis ganhar dinheiro, né? Eu queria ganhar dinheiro. Qual que é o melhor lugar para ganhar dinheiro que eu poderia encontrar? Mercado financeiro. E eu sempre gostei muito de cinema, tá? Desde Adam Sandler até aqueles filmes em preto e branco francês que ninguém assiste, sabe? É o tipo de filme que eu gosto. Em 2015 assisti O Lobo da Wall Street, que todo mundo aqui imagino que já assistiu esse filme em algum momento. E quando assisti o filme eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E daí eu comecei. Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%, ou tirava 1%. Fora do pregão são 50. É, esse filme é bem polêmico. Sim, é polêmico pra caramba. Inclusive, eu acho que esse filme deveria ganhar, o Leonardo DiCaprio deveria ter ganhado o Oscar, né? Ele ganhou por causa do Regresso, mas eu achei que esse filme, ele merecia, a atuação dele foi impecável. Dizem até hoje que foi, digamos que a Academia deu o Oscar pra ele do Regresso e vamos botar entre aspas justiça histórica pro Lobo de Wall Street. Só justificando por não ter entregado antes, né? É, exato. Dizem por aí que foi isso. Eu acho que é verdade, inclusive. É. Mas sabe que esse... Tá passando o avião. Isso, foi o meu avião. Eu moro perto do aeroporto do Bacaxeria, que é um problema. Mas sabe que isso que o Lucas falou aí, desde 2015, né? Eu, na verdade... Eu vou ter que revelar meio que minha idade aqui, né? Eu comecei a me interessar por investimentos e investir lá em 98, mais ou menos. E comecei como todo mundo começa, errado. Um plano de previdência no Banco do Brasil. Que começo, hein, Regi? Que começo. É o que todo mundo faz. E aí falam que previdência é ruim, mas não é. É um produto que é vendido errado, né? E aí comecei e no meio do caminho a gente começa a trabalhar e eu via que o dinheiro não crescia, né? Então, assim, ganhava dinheiro, mas o dinheiro não multiplicava no mercado. Até que um dia eu encontrei o InfoMoney. E aí comecei a ver, entender esse mundo de corretora, saí um pouco do mundo do banco e achei a XP lá em 2014, 2015, por aí, que foi quando a gente migrou todo o nosso patrimônio para a XP, e aí sim, aí que eu vi a coisa deslanchar, e aí acompanhei a XP como cliente desde então, com a operação com o Itaú, tudo mais, e por isso que quando eu resolvi trabalhar mesmo no mercado financeiro para atender pessoas, nunca pensei em outra corretora. É engraçado, e hoje, estando aqui do outro lado, foi a melhor decisão. Bacana, bacana. Bom, Ivo, Giovanni, Gabriel, vocês querem fazer uma pergunta? Eu tenho alguma, sim. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite. Falando, eu queria saber o que vocês acham, ou como vocês acham a situação do Brasil frente a toda essa crise política recente que a gente teve na Europa, como vocês veem o Brasil na com relacionamentos, a estrutura, e vamos dizer, esse cenário, como que vocês enxergam o Brasil no mundo dos investimentos, vamos dizer assim, com um olhar externo, por que investir no Brasil, por que uma pessoa de fora deve investir no Brasil? Você responde aí, Lucas? Respondo. Brasil é tiro, porrada e bomba, né? É um país absurdamente polêmico, um país absurdamente volátil. Nós somos voláteis, faz parte da natureza do Brasil, e é justamente por isso que tem muita oportunidade, né? Se a gente compara crescimento de bolsa, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, a gente tem um potencial gigantesco aqui, porque nós somos um país emergente, um país menor, um país com muitas ineficiências, e isso é um cenário bom para ganhar dinheiro, né? Tanto que tem muito gringo vindo para cá nesse início de ano, né? Você pega a quantia de dólar que entrou no Brasil, é absurda só nesse período. O que dá para dizer é, Brasil tem oportunidade, só saber aproveitar. E assim, a gente é o segundo maior juro do mundo. E acho que a gente só está perdendo para a Turquia agora, em termos de juro alto. Então, todo esse dinheiro que está circulando aí pelo mundo está vindo para cá. E o Brasil está se beneficiando até, inclusive, dessa guerra. Com certeza. Principalmente até, gente, porque a nossa, a bolsa brasileira, né, a estrutura da nossa bolsa é muito semelhante à bolsa da Rússia, tá? Com muita commodity, banco, utilities, etc. Então, como o mercado russo está fechado, o dinheiro tem que vir para algum lugar. Nós somos um candidato forte para isso. Os países emergentes todos estão sendo beneficiados, mas a gente está sendo bastante beneficiado nesse movimento. Mais que os outros, digamos assim. Isso realmente deu para acompanhar nessas últimas semanas aí, o dólar despencando. Hoje bateu a casa dos 4,75, mais ou menos. Sim. E a bolsa é oitavo dia de alta seguida. Então, basicamente, vocês têm a mesma opinião minha, que o Brasil está sendo muito beneficiado nessa guerra, lá por ele ser um país muito produtor de commodities. Além disso tudo, a nossa taxa de juros está remunerando muito bem o capital, né? Com certeza, não precisa correr tanto risco para estar ganhando dinheiro, né? Isso. Até mudando de assunto, recentemente a inflação está pegando pesado o povo brasileiro. Vocês podem falar algumas maneiras de se defender da inflação? Uma maneira interessante é investir em ativos reais, né? É você olhando ali para os fundos imobiliários, por exemplo, para as ações de boas empresas. Isso aí, ao longo do tempo, vai defender da inflação, apesar da volatilidade que a gente está enfrentando agora. E quem não quer, de repente, passar por volatilidade, tem os títulos de renda fixa indexados ao IPCA, só que tem que tomar um cuidadinho ali, especialmente com a evolução das taxas, né, com marcação a mercado, né, Lucas, que tem aí... Exatamente. Tem que ter um cuidado também com quando a gente fala de renda fixa. Com certeza, porque esses títulos que a Regi está comentando, eles pagam o IPCA, que é o índice de inflação, né, a inflação brasileira, mais uma taxa pré-fixada, né? Sei lá, um IPCA mais 5, um exemplo. Faça chuva, faça sol, você vai ganhar IPCA mais 5. Mas a gente tem um juro subindo, então você tem que ter um certo cuidado, né, com a porcentagem da carteira que você vai alocar nesse tipo de ativo, marcação no mercado, enfim. Mas sim, é uma opção de você se proteger da inflação de uma maneira mais conservadora, né? E assim, tudo isso é feito e pensado de preferência antes do problema acontecer. Exato. Então, assim, quando a gente diversifica uma carteira de investimentos, a gente sempre vai olhar um percentual para ficar em inflação, para que se algo aconteça, pelo menos aquela parte da carteira garante ali uma rentabilidade média maior. Então, é um cuidado que a gente tem que ter a todo momento quando vai fazer a alocação de uma carteira de investimentos. Isso mesmo, porque uma carteira, eu sempre brinco até, eu falo que a carteira de investimentos é que nem um bolo, digamos assim. Tem vários ingredientes ali que a gente tem que olhar individualmente por que está colocando, mas todos eles têm que trabalhar juntos para que a carteira, como um todo, vá para frente, né? Por isso que é o allocation, né, o nome bonito do mercado financeiro, mas toda essa alocação é uma das coisas mais importantes que o investidor e nós, assessores, né, temos que se atentar. Isso aí. Bacana. Vocês acham que o ouro pode se beneficiar com esses vamos dizer, recentemente teve o Banco Central americano imprimindo muito dólar, até muitas economias, muitos bancos centrais acabaram nessa política injetando dinheiro na economia para dar aquela empurradinha. Vocês acham que vai ter ativos como ouro, prata, até para colocar o Bitcoin na mesma cesta, podem se beneficiar nessa questão? Olha, o ouro, ele é um ativo anticíclico, tá? O que, que isso quer dizer? Quando tudo vai mal, o ouro acaba tendo aí uma procura, porque os investidores, eles procuram algo para ter uma reserva de valor. Mas ele não funciona assim, na prática, nem sempre ele funciona assim. O ouro pode ficar negativo por muito tempo, então, assim... Eu diria que é interessante para aquele investidor que está muito posicionado em renda variável, muito posicionado em renda variável Brasil, renda variável no exterior e quer ter algum tipo de proteção ali, tem que ter um percentual em ouro, mas esse percentual não seria assim, mais do que 5% de um patrimônio. Então, muitas vezes ele nem funciona, sabe? Exatamente, e é um ativo que você... É a última coisa que você tem que se preocupar com a sua carteira é ouro, porque ele vai ter uma serventia maior para um portfólio robusto, um portfólio grande mesmo, e ainda assim, olhe lá. E eu, Lucas, particularmente, não sou um grande fã de ouro, porque ele não gera nada, né? Por exemplo, ações. Ações, elas existem, tem um fluxo de caixa, tem lucro, tem prejuízo, elas proporcionam uma renda. Renda fixa. Renda fixa é uma dívida, no final de tudo, que tem uma empresa por trás que está pagando juros. Agora, o ouro, ele não gera nada, ele é simplesmente um ativo por ele, por si só. Tanto que se você pega nos gráficos, o ouro, ele rendeu, historicamente, se pega nos últimos 200 anos, ele rendeu 0,7 acima da inflação. É um rendimento pífio, você consegue coisa muito melhor com o mesmo nível de risco, até mais seguro. Então, é um ativo, é válido, mas um tanto desnecessário se você faz uma diversificação correta. É, e ele é usado para proteção, né? Ele é um hedge. E esses dias eu ouvi uma frase... eu ouvi uma frase esses dias que é bem impactante, assim, que é melhor hedge que um juro de 12% ao ano, que é o que a gente tem hoje na renda fixa. Então você não precisa ter o ouro aí. E, por exemplo, uma pessoa que só tem renda fixa, e se ela botar o ouro nessa carteira de investimentos, ela vai perder dinheiro em algum momento. Não faz sentido. Então, tem que tomar cuidado. E você falou da criptomoeda, né? Lucas pode falar disso melhor que eu, mas a gente não tem visto ter nem a criptomoeda como um ativo descorrelacionado. Tem andado quase que junto com a Bolsa Americana. A hora que a Bolsa Americana cai, está caindo junto. Exatamente. Nos últimos anos, criptos aumentou muito a correlação com renda variável global. Então, no momento, não tem se provado com uma reserva de valor. Polêmica agora, hein? Polêmica. Gabriel e Giovanni querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade também, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Você apresentou como Gabriel Leal, né? Você sabe que Gabriel Leal é um dos diretores da XP ali, tipo, tá junto ali com o Benchmall. Olha só, Gabriel. Temos um filtrado aqui. Mano. O fato de estarmos imersos na nossa rotina, muitas vezes a gente não percebe o quanto o mundo se transforma. Eu não estaria gravando na minha cama com o meu notebook humildão, eu estaria no meu jatinho. Não vem essas coisas não. O que eu queria perguntar, você comentou sobre o ativo hedge, o que seria isso? É hedge o termo que você usou? Hedge. Hedge é um termo para proteção. Quando você tem algum ativo, alguma coisa, é usado bastante em contrato futuro, quem negocia aí commodity e tal, você quer proteger o preço de algo, você faz um hedge num campo contrário, você, por exemplo, você acha que o dólar vai subir e você tem uma dívida em dólar, você faz um hedge, uma proteção aí dessa sua dívida para garantir, de repente, um dólar ali contratado, para você ter certeza do que vai acontecer. E aqui nos investimentos, o hedge é um ativo que esteja descorrelacionado com os demais, ou seja, Quando os demais caem, ele pode subir e proteger e amortecer essa queda. Deu para entender, mais ou menos? Deu sim. É até interessante isso que vocês estavam comentando do ouro, né? Para gente que é meio de fora dos investimentos, assim, sempre parece que o ouro é um negócio, pô, é a prova de tudo. E eu até imagino que, sei lá, vamos supor uma situação apocalíptica no Brasil, sei lá, alguma coisa acontece aí, cai um meteoro, alguma coisa assim, o ouro ainda continuaria valendo. Mas é interessante essa visão de que ele não é tão rentável quanto essa ideia que a gente tem. Exatamente, é justamente por isso que você falou, né? Caiu um meteoro, o ouro ainda continuaria valendo, porque sim, ele é uma reserva de valor, e na teoria é tudo muito bonito, mas quando você começa a realmente ver como ele funciona em uma carteira, como que ele rentabiliza, como que ele funciona no quando você aplica nele, né, as coisas são um pouquinho diferentes. É só ver o ano passado, que a Bolsa Americana subiu aí o ano inteiro, né? A Bolsa Americana tava quase uma renda fixa, subindo meio que em linha reta. O ouro passou desvalorizado o ano inteiro. Quem tem ouro na carteira ficou olhando aquilo ali. E se tiver demais, num percentual demais, começa a comprometer até o ganho com outros ativos. Exatamente. Na maioria dos casos, quem tem ouro na carteira, no longo prazo, o ouro acaba mais segurando a carteira para baixo ali do que ajudando. Isso aí. Então a dica é, Brasil apocalíptico, vale mais a pena guardar água e feijão do que ouro, então. Ou gasolina. Ou gasolina. Boa. Ou a renda fixa, gente. Brasil apocalíptico, a renda fixa garante. Isso é fato. E assim, só para você ter uma ideia do quanto é um rendimento de 12% ao ano, a gente consegue, sem fazer nada, dobrar um patrimônio em um pouco mais de 6 anos e meio. 1 milhão vira 2 milhões em 6 anos e meio. O Warren Buffett, que é o maior investidor aí de todos os tempos, que é renda variável e está ali com risco e tudo mais, a rentabilidade média dele é 20% ao ano. A gente aqui, sem fazer força, sem muitas manobras, já tem 12% ao ano. E 20% ao ano em renda variável, tomando risco em um mercado desenvolvido, né? Isso mesmo. Tenso, bom, né? Bom, eu queria perguntar algumas coisas agora para a Rigilane. Eu vi assim pelo seu Instagram que você também tem uma coluna Saúde do Bolso. O que você trata nessa coluna, Rigilane? Essa coluna é porque eu tenho uma formação, até eu tenho uma certificação que chama CFP, que é uma certificação internacional de planejamento financeiro, uma certificação de distinção profissional. E aí eu tenho essa linha mais de planejamento patrimonial. O CFP é Certified Financial Planner. E essa coluna, Saúde do Bolso, é na rede AERP, que é uma associação das emissoras de rádio do Paraná. E ali eu falo sobre tudo relacionado a finanças, desde como começar a ganhar dinheiro, cuidado com dívidas, sair de cheque especial, se está endividado, o que tem que fazer, como investir, as opções de investimentos, mas aí eu falo de um modo geral, para todo mundo, então é para todas as classes, é o rádio e é aberta ali e vai para as rádios do interior do Paraná. Bacana, muito interessante isso, é bem bacana, até a gente que, a gente faz nosso podcast mesmo de uma forma bem mais, a gente não tem uma emissora, né, de rádio, a gente faz mesmo, a gente posta pelo Spotify, Deezer e Amazon, né, uhum, e sim. É bem interessante esse projeto que você traz, o Ivo até tentou fazer um podcast, né, sobre, semanalmente também sobre investimentos, na época, e foi bem legal essa questão dos podcasts. E agora pegando um gancho do Lucas. Lucas, eu vi que você fez um post um pouco assim, me chamou a atenção. Eu gostaria de lhe perguntar. Pode falar. Você, o rapaz acho que perguntou para ti o seguinte. Você falou que... Você comentou assim que... Ah, como é que eu faço para começar, né? Porque acho que a pessoa devia te ver como uma pessoa de respeito ali no meio do ramo das finanças. Aí você falou assim, eu comecei de graça. Acho que eu respondi alguma coisa assim. Como foi isso? Você, tipo, se voluntariou para trabalhar, isso me chama muita atenção. Perfeito. Fiquei curioso. Perfeito. Olha, essa eu sou testemunha, hein? Essa eu vi. Sim, como que foi? Que nem eu falei, eu sou formado em gestão financeira, me formei pela FAI ali, e eu entrei na FAI justamente por causa do Jorge. Eu queria trabalhar com o mercado financeiro, queria trabalhar na XP, e eu sabia que tinha um cara chamado Jorge Prado, que ele era professor da FAI e ele tinha um escritório da XP. E eu pensei, eu vou trabalhar com esse cara. Aí eu fui atrás de vestibular e tudo mais, passei na FAI lá, tive aula com o Jorge, e eu enchi o Jorge e falei, eu quero trabalhar com você, e eu me ofereço para trabalhar de graça, porque eu quero aprender. E o Jorge ficou curioso com isso, ele falou, ok, então, venha. Exatamente. Boa tarde, telespectador. Daí a gente acordou lá, só para não trabalhar de graça, um salário fixo ali, mínimo mesmo, só para começar. E assim eu comecei, basicamente, literalmente, né, me oferecendo trabalhar de graça, que eu queria aprender. Arriscado, mas deu certo. Cara, demais isso, é uma oportunidade. Não, eu acredito que, pô, ali mesmo é uma oportunidade que você vai ter, né, que foi uma porta que se abriu para você e acredito que hoje você tá colhendo bons frutos disso tudo, né, bem, bem interessante essa história de vida. Até mesmo o professor Jorge, se eu não tô me enganado, ele começou também, né, de baixo, né, ele começou vendendo picolé, se eu não tô me enganado, ele até tinha um post sobre isso, né. É bem legal essa questão quando você vê a pessoa, até mesmo o Lobo de Wall Street que você comentou, ele saiu de baixo, né. Sim, exatamente. Ele fez a sua fortuna porque ele, né, no filme ele conta das ações pregão lá, que ele ganhava 50%. E no fim, acho que ele conseguiu, né, conseguia vender as ações e... É, só ganhando. Digamos que os meios dele exatamente. Exatamente. Tomem ele como exemplo moral, tá? É um cara que se ergueu sozinho, mas não tomem como exemplo moral. É isso aí. Gabriel, você chegou a ver o Lobo de Wall Street? Eu vou ficar devendo essa, eu tô pra ver esse filme faz um tempo. Já. Ô, Gabriel, assim, se decepciona, então, Gabriel. Então veja lá que... Mas não é o jeito que a gente trabalha, hein? Sim, exatamente. Não. A única coisa que eu sei do filme que o Giovanni contou é que ele fica com a alma gostosa lá. A única coisa que ele me falou. Meu Deus. Ai, meu argumento Deus. Vale. Olha o que faltou do filme, tanta coisa. É, foi o que ele me... Não tirem essa mensagem, que... gente. Não foi essa mensagem que eu tirei. O cara passa 2 horas de filme completamente cheirado também. Olha só, pó. Ah, mas não é bem diferente de nós que trabalham ali na oficina. Né? Tem que, de vez em quando, tem que ter um pozinho pra não acordar. Só muda a cor do pó, né? É, né? Às vezes é talco, às vezes é uns pininhos que os caminhoneiros usam. É normal. Gente do céu. Mas é isso aí. Ô, Lucas, o que que te chamou a atenção? Olha eu entrevistando aqui. O que te chamou a atenção no filme? Porque ele era um cara... Eu sempre fui um cara muito tímido, tá? Muito tímido, muito fechado. E o Lobo de Wall Street, ou o Jordan Belfort, é um cara totalmente oposto disso. Um cara que fala com todo mundo, um cara que vende, um cara que sabe. Eu queria ser um cara assim. Foi isso que me chamou muita atenção no filme. E principalmente, na metade do filme, quem assistiu deve lembrar que ele dá um discurso para os próprios funcionários dele lá. E tem uma frase que ele fala que mexeu muito comigo na época, que é lidem com seus problemas ficando ricos. E como eu falei, eu venho de uma família pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Queria ganhar dinheiro. Então essa frase mexeu muito comigo. Por isso que esse filme acabou me inspirando na parte financeira. Você começou a cheirar pó? Não, essa parte não. Eu uso café. Tá, beleza. Ele vai no café. É, o café é verdade. O café é o meu pó também. Mas sabe que isso de assim, lidem com seus problemas e ganhem dinheiro, o que me motiva também é um pouco disso. Eu morro de medo de ficar velha e pobre. Não tem coisa pior, eu acho. Porque você passa uma vida inteira, quando você vai, de repente, poder usufruir alguma coisa, quando você para de trabalhar, a renda acaba. E daí? Isso é uma coisa que me incomodava bastante. Exatamente. E querendo ou não, o brasileiro tem medo de falar de dinheiro, né? Dinheiro, o pessoal fala que sexo é um tabu, não. Dinheiro é tabu pro brasileiro. Você vai falar de dinheiro, de trabalho numa mesa, de jantar, eu tenho certeza que uma avó, uma tia já fala, trabalho na mesa não, dinheiro na mesa não, que não é lugar de falar de dinheiro. Porque é um tabu, o brasileiro não gosta de falar de dinheiro. É justamente por isso que é até um tanto contra-intuitivo, muita gente vê ganhar dinheiro como algo errado. Tom Jobim falava, né, que no Brasil o sucesso pessoal é quase uma ofensa. Então, é um tanto contra-intuitivo, mas querendo ou não, o dinheiro dá poder prático no mundo. Você consegue fazer coisas com dinheiro. É uma ferramenta que tem utilidade. Você compra tempo, você compra vida, exato. Você compra liberdade com dinheiro. Sim. Exatamente, é uma coisa que é muito interessante. Bom, eu tive um pouco esse pensamento do Lucas, só que eu fui para um lado um pouco diferente, né? Como eu comentei, o Ivo, quando eu tô começando nesse mundo dos investimentos, eu vou falar aqui, né? Eu não querendo fazer jabá para a plataforma, né? Mas eu sou assinante da FinClass e da Stage, né? São as duas plataformas do Primo Rico, isso, né, e eu comecei com a Stage, né, até foi a própria indicação ali do Ivo, a gente tá meio que estudando juntos nessas plataformas, e o Ivo, ele foi pro lado mais do, o Ivo gosta mais de investimentos, eu sou mais do marketing, porque o que que eu vejo? Eu, assim, se pensa, ah, pô, você vai trabalhar lá 8 horas por dia, de segunda a sábado, vai ganhar lá um salário mínimo. Mas seria muito mais interessante você, por exemplo, trabalhar, conseguir a liberdade de trabalhar em casa e faturar horrores, às vezes, com marketing digital, né, com lançamento de produto. Como eu comentei, meu produto é meu serviço, no caso, que é edição de vídeo, né? Então, sim, é uma renda complementar hoje, não ganho, assim, horrores, mas é muito divertido e você vê que é uma coisa que tá prosperando, né? Tá saturado, eu acredito que trader também, você vê, cara, tem todo mundo, muita gente é trader hoje, vende curso na internet, vende consultoria, né? Você vê essas coisas. E é uma coisa assim que no marketing eu me interessei, por quê? Porque eu vi essa oportunidade de que nem você falou, eu também, pô, eu quero ser rico, eu tenho essa ambição de ser rico, né? Eu me esforço, meus pais têm comércio, têm restaurante, mas eu gostaria também de ter dizer assim, pô, eu consigo ter um conforto de trabalhar em casa e ainda conseguir lucrar com isso, seria maravilhoso, né? E claro, também saber aplicar esse dinheiro, não existe coisa melhor, né? Então eu tô tentando juntar essas coisas, dando mais ênfase um pouco pro marketing, porque eu gosto, assim, dessa área de redes sociais e tudo mais. Sim. Mas eu acho muito legal e tudo isso, né? Mas Henrique, você falou, eu acabei te cortando aqui, mas só para não perder o gancho, você falou uma coisa aí que, assim, tem muito conteúdo aí nessa tua fala pra gente discutir. Primeiro ponto, tá? Esse dinheiro que você vai ganhar é com o teu trabalho. É como que você está tentando construir. O que você tem que fazer é ter uma vida financeira organizada a ponto de você ter um superávit aí na tua renda para aí você investir e ao longo da sua vida, com o dinheiro que você ganha no teu trabalho, você vai construindo um patrimônio para daqui a 20, 30 anos, você ter esse patrimônio construído e você começar a reduzir a tua renda do trabalho e passar a viver com a renda dos teus investimentos. Você tem que fazer esse caminho. Eu não ganhei dinheiro investindo, eu ganhei dinheiro para investir. Exatamente. O que enriquece é o trabalho, tá? Isso é fato. O que que os investimentos fazem? Qual que é o papel dos investimentos? É acelerar o teu processo de enriquecimento. Mas o que enriquece é o trabalho. Com certeza, exatamente. Com certeza. Uma pessoa que é muito organizada aqui é o Ivo. Ele tem umas planilhas de Excel bem legais, né, Ivo? Ivo, tá na escuta? Sim, sim. Opa. Eu criei esses tempos uma planilha com todos os percentuais de investimento, seja renda fixa, bolsa, fundos imobiliários, todo percentualzinho, e aí eu vou uma planilha de rebalanceamento dinâmico. Conforme um cresce, o outro diminui, eu vou aportando dinheiro no lado que diminui. Na questão das finanças também, eu sempre trabalho com orçamento, limite de gasto ali, às vezes, putz, eu tô precisando comprar uma roupa, mas esse mês já gastei bastante, deixa para depois. Sempre tem essa organização aí. Eu até queria fazer uma pergunta, emendando uma fala da Regilaine, a respeito do aposentadoria. Uhum. Como vocês enxergam essa questão da aposentadoria no Brasil, aqui, pelo menos para as próximas gerações aí? A aposentadoria do Brasil já é um problema agora, né? Uhum. Você tem um INSS que tem um teto de pouco mais de R$6.000. Já não sustenta padrão de vida de muita gente. E a maioria se aposenta ali com um salário mínimo que não sustenta. Então, assim, a gente tem uma realidade muito triste hoje já, de muitos aposentados dependerem de família, amigos, de doação para viver. Então, hoje já é um problema. E para o futuro, é um problema maior ainda, porque a gente tem uma quantidade de pessoas grande para se aposentar e um número menor de jovens para bancar isso aí. Então, o ideal é que cada um comece a pensar em como complementar sua renda o quanto antes. E quando eu falo isso, eu não estou falando de investir para ter milhões e, enfim, buscar os milhões para você se aposentar. Não, eu estou falando de que até mesmo quem ganha ali seus 2, 3 mil reais e tem isso aí de renda, o que conseguir juntar de dinheiro ao longo da vida para ter um complemento ao que vai receber de um INSS faz muito sentido. Então, que seja para complementar e receber a aposentadoria e ter ali mais R$1.000, R$1.500 ali dos seus investimentos mensalmente, já vai fazer muita diferença. Então, tem que se preocupar com isso sim, isso é um problema sério no Brasil, porque o Brasil é um país que não poupa e quando poupa, não sabe investir. Poupa e aí, mal. Poupa mal e o dinheiro não cresce. Exato, exato. E isso é algo que todo mundo tinha que colocar na cabeça. Você não pode deixar a tua velhice, o momento que você vai mais vai precisar, na mão de Estado, na mão de outras pessoas. Você tem que viver pensando que em algum momento você vai envelhecer, em algum momento você pode ficar inválido, você vai ter pessoas que dependem de você. Você tem que tomar uma atitude quanto a isso. Você não pode se delegar essa responsabilidade para outra pessoa. É sua responsabilidade, tem que se planejar para isso. E o momento de fazer isso é quando a gente é jovem, quando a gente tem força, quando a gente trabalha, quando a gente... Eu, hoje, não, mas durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei 12 horas por dia. E hoje eu ainda, às vezes, trabalho, né, Lucas? Às vezes a gente tem... vai à frente. Mas, assim, mas chega uma hora que você não aguenta mais fazer isso. E se você não se prepara quando é jovem, se for para deixar fazer isso quando chegar lá no momento... Tenho 59 anos, agora eu vou pensar na minha aposentadoria. Não vou dizer que é impossível, porque tudo é possível, mas que é muito mais difícil, é muito mais penoso. Com certeza. Outra coisa, né, Regilaine, quando você é jovem, você tem o fator exponencial da fórmula dos juros compostos a seu favor. Sim, você precisa guardar muito menos dinheiro. O teu esforço ali, ele é menor também de guardar dinheiro, com certeza. Exato. Por isso que nem a gente comentou ali, né? Já chegou a trabalhar 12 horas por dia, às vezes ainda trabalha, né? E eu comentei que o que enriquece é o trabalho. Mas o que realmente enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, que nem nós somos jovens, né? Eu tenho 24 anos, vocês também são jovens. O melhor momento para se enriquecer... Eu tô fazendo a curva já. O melhor momento para se enriquecer, para pensar nisso, é agora. É uma vantagem que a gente tem em frente a outras pessoas. Então, por que não aproveitar? Isso aí. É, só uma dúvida. Realmente, você tem 24 anos? Eu achei que você fosse mais velho, cara. Não, eu tenho 24. Nossa, impressionante. Realmente. Porra, vou considerar como elogio. Não, impressionante, tipo, no que você conquistou na sua vida, digo, você contou ali um pedaço bacana, 24 anos, né? Eu achei que você fosse, tivesse uns, beirando ali os 28 e tal, mas interessante, cara. Uma pessoa assim tão... Então, nova já tem conquistado bastante coisa, já tá aí sócio aí do professor Jorge, né? E fazendo essa questão que vocês estavam comentando ali sobre, né, essa questão do trabalho, né? Vocês comentaram da questão dos investimentos do trabalho. Uma das questões, assim, que eu vejo muito, os investimentos agora, eles estão entrando mais numa questão, assim, já aparecendo propaganda na televisão, a XP mesmo já usou, acho que o Luciano Huck, né? Se eu não tô me enganado? Isso. Sim, sim. Sim. Pra fazer as propagandas. Então, até então, o que você enxergava o trader sendo aquele cara, né, de terninho e gravata, que investe, né? E não, você começa a ver que os investimentos mesmo agora, tem o Banco Inter, que também o pessoal gosta de investir bastante por lá, o próprio Nubank, né? Eu mesmo convenci meus pais que não, jamais imaginei que meus pais iriam colocar dinheiro em um CDB. Meus pais não tiram dinheiro da poupança por nada nessa vida, né? Meus pais, eles têm medo, eles têm receio. Então, eu vejo que isso está se quebrando ao longo do tempo, até a questão das mídias está ajudando isso, né? A pessoa aparece lá... Né, e a pessoa acaba, não, vou dar uma olhada para ver como é e tudo mais. Como é que vocês veem essa mudança do brasileiro entrando cada vez mais no mercado financeiro? Eu vejo como super positiva. Só tem um porém aí, tem muita informação que está indo errada ainda, sabe? Ainda o mercado financeiro, ele é tido como aquele lugar da aposta do jogo de vou ficar rico e vou parar de trabalhar. É, essa mensagem ainda chega muito, sabe? Mas eu acho que a gente evoluiu bastante. Então, precisa, é necessário. O nosso país é um país muito deseducado, financeiramente falando. A prova disso é o tanto de pirâmide que a gente vê por aí, levando, assim, patrimônios que levaram uma vida para construir, indo embora. Isso é por falta de informação. Regilane, total. Posso só fazer um adendo? Pode. É, essa semana, eu vi teve o caso de um pastor que foi preso. É, não vou lembrar exatamente qual que era a proposta que ele oferecia para as pessoas, mas segundo a... É o do 4 trilhão? Isso, o investimento lá de, sei lá, R$50 que dava maior que o PIB dos Estados Unidos. Sim, para você ver o tamanho do problema que a gente tem no país. Eu vi essa matéria, ela passou no Fantástico. Eu vi algumas pessoas ali, você acha que foi só a gente pobre que caiu nisso? Não, teve um cara que caiu nesse golpe aí com quase R$1 milhão. Você acredita? É, ó. E eu com certeza ele não ganhou esse 1 milhão por acaso. Não, trabalhou, com certeza. Exatamente. É uma ignorância financeira, realmente, porque, igual foi o Gabriel, ou o Giovanni que falou, né, em alguns anos teria o PIB dos Estados Unidos. É simplesmente você fazer uma conta na calculadora e você vai ver que é insustentável, é impossível você ter uma rentabilidade dessa. Se existisse, não teria gente pobre no mundo. Então, a gente vê uma falta de educação financeira que vai desde as pessoas mais simples até a gente com grana mesmo, né, a gente com patrimônio mais elevado. Sim. Ou seja, é algo cultural, né. Mas esse movimento eu acho que é muito importante, porque, assim, ao mesmo tempo que deixa as pessoas um pouco mais vulneráveis, porque as pessoas, de modo geral, não têm um filtro. A gente, até hoje, ali na XP, para vocês terem uma ideia, algumas pessoas abrem a conta e ligam para a gente e perguntam assim, para qual CPF que eu mando o dinheiro? Para qual CNPJ? E a gente tem que explicar, não, você não vai mandar para ninguém, você vai mandar para sua conta, é para o seu CPF. Então, assim, é uma pessoa que, se tivesse na mão de um golpista, ia passar dinheiro, ia perder. Então, assim, a gente vive isso, sabe? E essa revolução aí que, com muito orgulho, eu acho que sim, que foi a XP que começou lá em 2001, quando começou a crescer, em 2005, 2008, por aí, começou a trazer mais informação para o investidor, e daí vieram as fintechs e o Nubank abriu também essa frente. Eu acho como muito positivo, sim. Mas a gente precisa pensar em uma forma de fazer a informação certa chegar do jeito certo. Porque o mercado financeiro não é aposta, não, investir em ações não é jogo, não é jogo. Você está comprando empresas ali e você tem que entender isso. O próprio day trade é uma coisa extremamente perigosa, que pode afundar patrimônios, pode levar pessoas ao suicídio, leva a vício. Então, tem um monte de coisa aí que acho que precisa ser dita e não é dita. E as pessoas que sentem aí, elas acabam desistindo do mercado financeiro, acham que não é para elas, ou não entendem o mercado e daí... sai no pior momento possível, perde dinheiro e aí volta a investir em imóvel dizendo que é isso que funciona. E quando, na verdade, foi mal orientada. Exato, exato. Foi até indicação do Ivo, um livro que é Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que foi bem conceituado no mundo dos investimentos, assim, para quem é leigo, igual eu, assim, é uma porta de entrada, né, para... Acredito que para começar a entender esse mundo dos investimentos. Você começa a ter uma mentalidade diferente, né? Ele abre horizontes, olha só que linguajar bonito, né? Mas ele mostra que você pode enxergar o dinheiro de uma outra forma. Foi o primeiro livro que eu li, e em geral, o pessoal começa por ele, mas é um bom livro para se iniciar. Eu vou falar para vocês que eu li Pai Rico, Pai Pobre em 2002, 2003, por aí. Não entendi porcaria nenhuma que o livro dizia, e e tive que ler ele depois, uns 8 anos mais tarde, para entender a mensagem. Mas a maior mensagem que ali está dizendo é a seguinte, é quando você começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, não comece a comprar coisas que te gerem passivos. Você precisa focar a sua energia em coisas em ativos, em coisas que te gerem renda. Essa é a maior lição aí do pai rico, pai pobre, sabe? Muitas pessoas entram naquela corrida dos ratos fazendo o quê? Começa a trabalhar, aí começa a ganhar dinheiro. Aí, de repente, financia o carro e já tem que ir uma boa parte da renda para pagar os custos desse carro. De repente, ganha mais um pouco de dinheiro, sobe o padrão de vida. Nunca fica sobrando, vai subindo o padrão de vida. Quando vê, essa pessoa está presa num modo sobrevivência, que é o seguinte: preciso trabalhar para pagar minhas contas, preciso trabalhar para pagar minhas contas. Aí o tempo vai passando, essa pessoa vai envelhecendo, vai chegar uma hora que ela vai olhar e falar assim: e agora? O que, que eu fiz? Não tem ativos e ainda deve ter passivo para pagar. Aí é uma pessoa que pagou juro a vida inteira e não vai receber juro quando se aposentar. Quero aproveitar o momento e perguntar para a Regilaine e para o Lucas indicações de livros, sejam finanças, boa pergunta, ou investimentos aí. Vejamos alguns. Vou indicar um de empreendedorismo na raça. Você já leu? Conta a história do Guilherme Bentimol, como ele fundou a XP. Eu tenho um e-book no meu telefone, mas ainda não li. Então leia, faz sentido, é bacana entender. Aí tem alguns outros livros, assim, como, por exemplo, mas são livros mais técnicos, né? O Investidor Inteligente, eu acho um tema bastante legal. Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Indico muita gente começar por ele, tá? Antes do Investidor Inteligente. O Investidor Inteligente, ele é vendido como para iniciante, mas não é, não. Não, tá? É, né? Não é, ele é um livro, ele é para um nível intermediário e tem muita coisa datada nele, que se um iniciante pegar, vai entender coisa errada. Então, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, é um ótimo livro, tá? É um livro para você reler todo ano, eu diria. Que você tira muita coisa dele. Eu tô lendo pela quarta vez, hoje, inclusive. Mas ele é um livro chato de ler, gente. É difícil, mas que consegue romper essa barreira aí de ler, chama O Valor do Amanhã. É um economista brasileiro, Eduardo Gianetti, e ele fala muito desse trade-off das nossas escolhas. É a escolha intertemporal. Você prefere ter um prazer hoje, imediato, em troca de uma vida mais tranquila no futuro? Essa questão, assim, eu pago juro hoje para viver o hoje, ou eu postergo um pouco o meu prazer, mas eu recebo juros amanhã? Esse livro, ele é difícil de ler também, mas eu acho que esse livro tinha que ter uma versão dele mais simples, assim, porque ele salva vidas. Bom, esses são alguns livros, eu até já dei uma olhada nesses livros, até que o Lucas comentou. É bem interessante isso, né? Pra eu que estou começando ainda, eu já comecei já investindo, né? E assim, tudo que eu estou aprendendo, eu estou aplicando. Então, é uma coisa assim que é muito interessante de você acompanhar essas bibliografias, porque, assim, quando você compra, por exemplo, um curso, ele te ensina realmente a investir, né? Mas eu acredito que o conhecimento em si, ele não se aprofunda somente em uma bibliografia, né? O Ivo também estava comentando que você tem que reler várias coisas para realmente começar a entender como é que funciona o mercado, né? Porque eu acredito que deve ter situações que vocês são pegos de surpresa ou não. Exatamente, exatamente. Todo dia. Não é. E investimento, muita gente pensa, pô, vou ver um vídeo do Thiago Nigro, do Bruno Perini lá e vou começar a investir. Não é tão simples assim, tá? Assim como é um trabalho. Se você não tá disposto a dedicar 10, 15, 20 anos estudando isso para realmente aprender, você não vai conseguir investir sozinho. Porque é um assunto que demanda muito tempo, é um assunto que não é aprendido em um livro, em um curso, é algo, como você falou, não é uma única bibliografia. Você vai ter que estudar muita coisa. Inclusive, um livro que até vale a pena recomendar, não é um livro muito fácil, é Mercado de Capitais, do Juliano Lima Pinheiro. Olha só que título chato. Mas por que que eu recomendo esse livro? Porque ele não vai ensinar você a investir, mas ele vai ensinar como que funciona o mercado. tá? Que antes de você jogar, você tem que aprender as regras do jogo. E esse livro, ele resume bem as regras do mercado financeiro. O que, que existe, o que, que não existe, o que, que é possível, o que, que não é possível. Para você criar uma base e daí sim você se nortear para outras bibliografias, outros cursos e ir montando uma biblioteca mental de conhecimento mesmo, né? Nossa, perfeito. E assim, e investir está muito ligado também à sua própria vida. É, às vezes a gente, eu sinto na voz assim de algumas pessoas, especialmente quem está começando, quando eu falo assim, você já tem reserva para emergência? Aí eu, não tenho. Então vamos montar a sua reserva primeiro. Nossa, eu sinto a frustração no olhar, na voz, porque a pessoa quer ir direto para as ações. É, e essa pessoa é a pessoa candidata a perder dinheiro. Porque... experiência própria aqui, viu? Começar reserva de emergência direto em ações. Não façam isso. É, tá vendo? Mas é assim, você vai com sede ao pote. Só que aí você chega lá, ou o pote seca, ou ele vira aí na tua cara. E aí, conforme a tua idade já voltar e o tamanho da queda, ele pode ser muito grande. E é uma frustração quando a gente fala, para você ser um bom investidor, você tem que ter planos, você tem que ter a sua reserva para emergência primeiro, e muitas vezes demora para montar essa reserva. É, eu sei que é difícil para quem está investindo ali 500, 100, 100, 500 reais por mês, até chegar num patamar ali de 10 mil, que é o mínimo de uma reserva, demora. A vontade de pular etapas é muito grande, mas... tem que entender isso, e quando você entende o funcionamento da vida e você entende como é que o mercado funciona, você consegue começar do jeito certo, e ao contrário do que se pensa, você não perde tempo, você ganha tempo lá na frente. Com certeza. E muita gente também tem essa ansiedade de querer começar direto em ações, investimento e tal, como eu falei, experiência própria, eu comecei assim. É, porque se julgam, não, eu estudei, comigo é diferente, o Daniel Kahneman, um psiquiatra, ele até fala que o ser humano tem uma tendência a se julgar mais inteligente do que ele realmente é, e a gente sempre se acha mais inteligente do que a média, a gente sempre se acha o melhor, mas acreditem, não é assim. É isso, a gente vê muito assim, por exemplo, quando o pessoal vê os fundos de investimentos levando um baile do Ibovespa, por exemplo, né? Vamos falando de ações aí um pouco. Só que as pessoas não entendem que aquele fundo de investimentos, ele não está investido no índice Ibovespa. Ele tem uma carteira de ações ali, tem tese, tem estudo, tem um gestor que está ali quase que 24 horas estudando empresa, é um cara que vive o mercado. E porque talvez ele não dá um resultado em 1 ou 2 anos, a gente vê muita gente se gabando da sua carteira ali. Acontece que isso é um mecanismo aí de autoconfiança que faz as pessoas ali se... De repente, quando o mercado cai, quando tudo vira, aquele fundo que estava ali quietinho é o fundo que aparece lá no top 10 dos fundos de investimentos e tudo mais. Então tem que tomar cuidado. O mercado financeiro é um lugar para ser humilde. Você tem que ter uma mente aberta, você tem que ter muita humildade e cuidado, porque o mercado bate. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia ali em março de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer. Quem... por um acaso entrou nesse mercado ali depois do último circuit breaker e a bolsa daí se recuperou ali num V muito rápido, pode achar que investir em ações é fácil. Exato. A prova disso é que se você pega 2019 a gente estava em um bull market, né? Você ganhava dinheiro em qualquer coisa, investia em qualquer empresinha lá, você estava ganhando dinheiro. Foi o período do Brasil que a gente teve mais CPFs novos na bolsa brasileira. Por quê? Se investir em qualquer coisa, estava ganhando dinheiro. Todo mundo se julgou, né? O bichão. Chegou 2020, aconteceu isso que a gente falou. E aí, 2021, a gente teve debandada da bolsa. Com certeza. E saíram perdendo dinheiro. Isso é até uma coisa que... Eu estou lendo um livro que um colega meu do trabalho me emprestou, chamado Princípios do Estrategista. Ele frisa muito bem no capítulo que você está no mercado financeiro, nos investimentos, você tem que ser muito humilde e falar, eu não sei de... não sei tudo, não vou saber, preciso sempre seguir evoluindo. Até se a gente pegar os últimos 2, 3 anos, vou pegar um recorte um pouquinho maior, desde 2016, a gente teve impeachment, teve Covid, teve guerra na Ucrânia. É um negócio totalmente incerto. Se voltar mais para trás, a gente teve Torres Gêmeas, teve crise do .com, ou subprime. É um negócio totalmente imprevisível. Sim, e... todo ano tem algo novo acontecendo. Isso. E... esse não, ano até foi bem louco. No mercado. É. Quem vai para renda variável tem que saber que você pode levar um prejuízo e demorar 5, 10 anos para recuperar. E um tema que eu gosto bastante é esse, do comportamento do investidor, né? O investidor tem um monte de viés. Tem o viés da confirmação, tem, assim, viés que quando a pessoa está muito confiante, ela acha que sabe tudo, tem a aversão à perda, a dor da perda, ela é muito maior do que o prazer do ganho. Tem uma série de coisas aí. Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito de falar, assim, sem muita técnica, é fazer preço médio em ações. Quanta gente faz preço médio com ativo ruim, que deveria reconhecer que está ruim, sai e vai para outra coisa. E fica lá fazendo o que às vezes a gente chama, né, preço médio, porque não devia mais nem estar naquele ativo. Então, isso é viés, é não reconhecer que tomou uma decisão errada e que é melhor partir para outra. É uma espécie de arrogância que a pessoa tem por não reconhecer que ela está errada. Bom, acho que agora a gente pode começar o nosso momento capcioso, querido Gabriel. Vai lá. Gabriel Leal. Eu sou sua vinheta, não sou o cara que faz a pergunta. Peraí. Momento capcioso! Bom, eu preparei algum... esse título, velho. O nosso querido Gabriel, nossa querida vinheta legal do momento capcioso. Bom, eu vou passar aqui, como eu tô hoje pelo computador, eu vou passar algumas imagens de alguns traders. Eu quero que vocês me falem a opiniões que vocês têm sobre eles, tá? Então, vai ter alguns que vocês gostam, talvez tenha uns que vocês não gostam. Espera aí, que eu vou só pesquisar aqui, só um minutinho. Deixa eu só pegar a imagem deles aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que vocês vê se consigo jogar direto aqui. Acho que sim. Essa é a mais polêmica de todas. Essa deu uma... O que vocês acham dessa? É a Betina! É uma ótima cópia. Muito 10, a Betina. Meu exemplo até hoje do que não é o mercado financeiro. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. E vocês que são mais ela, a que fim levou a Betina que nunca mais eu tive uma notícia dela? Tá no Empíricos. Ah, mas ela faz curso ainda? O que ela faz lá? Ela tem algum processo, nada? Não aconteceu nada com ela, assim? Não soube o que aconteceu, eu sei que a Betina era uma das copywriters da Empíricos e, diga-se de passagem, ela é uma copywriter muito boa, tá isso fora do mercado financeiro, e ela saiu da Empíricos acho que na semana passada. Ela saiu, ela não tá mais na Empíricos. Acho que ela vai continuar agora com uma empresa própria de copyright e tudo mais dela. Daí. Eu sei que na época a Empíricos pagou uma multa, né, pra CVM e tal, teve umas coisas, mas eu nunca mais acompanhei também. Eu concordo com o Lucas, eu estudo marketing digital, ela é uma excelente copywriting. E assim, na época, eu confesso, eu não vou mentir aqui, né? Eu achava ela muito bonita. Isso é uma coisa que sempre... Ah, mas ela é. É uma mulher muito bonita. Não. Se você tivesse beijado a Anitta antes dela ficar famosa. Ela era atraente, ela parecia... E tem 1 milhão de reais, né, gente? Que fica mais bonita ainda. Eu queria uma mulher de um... O que você acha da Maria Betina? Você, Gabriel, o que você acha? Pô, mas é você que chama a mulher de bonita, eu que assumo o papo, meu parceiro. Assumo seus biomas, malandro. Não, mas o que você acha da Betina? Você compraria um curso dela? Não, porque ela enchia a porra do saco. Realmente, era muito em cima dela. Mas o que é que você falava? Ah, minha mãe falava, ai, não aguento mais aquela loira. Mas que loira, mãe? Aqui é teus vídeos lá, tu vê minhas receitas. Aquela mãe é chata, isso é... Ela virou um meme absoluto. E você, Ivo, o que você acha da Maria Betina? Ah, ela... É meio unânime essa questão, né? Ela ficou muito, muito manjada na questão do YouTube. Qualquer coisa que você fosse fazer, você via ela. Ficou meio que um receio de toda a população. Até seja nos investimentos ali, quando alguém fala empírico, você fala, putz, ah, tô meio fora aqui. Por causa que você lembra da Betina te atormentando a vida, tirando a tua paz quando você estava assistindo o YouTube. Quem eu lembro até o valor do inicial dela, vocês lembram? 1.200. 1.200. 1.200. Ah, Olha, pá, é, tem gente. 23 anos e. Ah, R$ 1.000.000 de um milhão e milhão meio de e meio de patrimônio patrimônio acumulado. Isso eu lembro. Tá Não, e vendo? olha, Isso é um copo esse. bom. Esse que é o negócio. Eu, quando vou pesquisar sobre assuntos financeiros, eu olho assim, para mim, quanto mais quadradinho, vamos bater entre aspas assim, quadradinho for o conteúdo, quando eu digo quadradinho é mais Que é uma receita de careta. bolo, né? É, porque, cara, eu vejo essas coisas assim, tipo, quando os caras começam a entrar em sensacionalismo financeiro, cara, sabe? Eu não consigo olhar para aquilo e entender aquilo como algo crível, sabe? Tipo, o cara chega assim, ah, cinco moedas, criptomoedas que tem potencial de render 1 milhão. Beleza, pode até ser, mas, cara, você tá fazendo isso aí porque você quer vender o teu conteúdo ali? Você tá falando isso aí porque ele é algo que pode acontecer mesmo? Você tá falando isso aí porque você quer, sei lá, fazer um comportamento de manada para valorizar alguma coisa que o cara já tem previsto, né? E isso aí sempre vejo tá envolto de sensacionalismo. O cara fala, ah, não, compra meu curso aqui que você vai ficar milionário em 5 anos, você vai pagar a dívida pública do Brasil e, pô, trade maluco. É robô automático de investimentos, uns negócios assim, tipo, olha, cara, onde que tá o Sim. ponto disso? Onde que se encaixa na realidade esse É aquilo que a negócio? Regi falou, que toda a popularização do investimento, essa democratização do investimento, tem seus pontos positivos, né? O brasileiro está tendo acesso a coisas que era inimaginável antes, mas você tem que saber filtrar o conteúdo, a informação da onde que está vindo, né? Porque tem esses casos aí, tem essas betinas. Bom, eu vou passar a nossa segunda. É mais uma trader que eu vou pegar aqui. Vou começar pelas mulheres, que eu acho que são fardos. Essa minha mãe gosta. Minha mãe vê os vídeos dela direto. E Tem um ela é. trader aí. É, ela, minha mãe, eu dei um livro pra ela, comprei um livro de presente pra minha mãe, porque a minha mãe é fã dela. E ela tem um curso que se chama. Como é que é? Disfudência. Acho que vocês devem saber quem é. Mas pensa muito dinheiro que não está sendo investido, principalmente no Brasil, por falta de empreendedores talentosos com essa visão que, através da tecnologia, vão disruptar algum novo mercado nacional. Ah, sei. Natália. Então, A Mulher Maravilha, Natália Arcuri. apesar dos defeitos, eu acho que ela tem o papel dela. Ela fala umas besteiras de vez em quando, né? Tipo, a mais célebre é botar reserva de emergência no imobiliário. Para essas pessoas de perfil agressivo, arrojado, faz sentido pegar uma parte desta reserva de emergência e aplicar em uma parte lá da renda variável que tem menos risco. E o que que é isso da renda variável que oferece menos risco? Lembrando, minha reserva de emergência não pode ter uma grande volatilidade. Alguns fundos imobiliários. Não, não dá. Assim, fundo imobiliário para reserva de emergência não faz o menor sentido. Que ela tirou isso aí do ar, né? Mas apesar de tudo, eu acho que ela tem um papel ali, viu? Vamos botar ela num 6 para 7. E você, Lucas? Eu vou ser sincero, eu acho ela a segunda mulher mais bonita do Brasil, perto para minha noiva, né? Dá licença. Mas é a única coisa, eu não gosto da Natália. Já falou muita besteira. Como entendo que a gente ela tem seu papel, trouxe muita gente para o mercado financeiro, né? Abriu os olhos de alguns, mas já falou muita besteira pro meu gosto. Então, particularmente, não gosto muito dela. É, mas a turma por aí gosta, viu? O Gosto. pessoal respeita ela e até assim, a gente até não pode falar muito, sabe? Mas ela tem seus defeitos, sim. O curso dela, a Jornada de Estudência, é. O curso dela é um. Eu baixei uma vez para minha mãe. Assim, a minha mãe aprendeu algumas coisas, não posso dizer assim. O curso dela, em nenhum momento eu vi ela falar assim: ah, você vai ficar milionário com o meu curso. O curso dela é um curso bem humorístico, ela vende uma, bem produzido. Sim, e é para outros objetivos o curso dela, né? Tem, tem papel no mercado. Ela tem a pegada de educação financeira e ela tem. O problema é quando ela tenta falar de investimento. E você, Giovanni, o que você acha da Natália Arcuri? Conhece o trabalho dela? Chegou a ver algum vídeo? Não desconhece? Já sim. Foi o que foi comentado. Eu acho que quando ela tá na parte da organização financeira, de você pensar e tal, eu acho que ela tem a maneira que ela explica é bem clara. Não é algo que tipo, você vê durante 3 minutos e a atenção já começa a ir, sei lá, para borboleta, passou na janela. Sim, ela tem uma didática boa, né? Sim, exatamente. Agora, quando ela entra numa. Quando ela passa a ser um pouquinho mais técnica, eu também acho que ela deixa um pouquinho a desejar. Isso falando como alguém que não é especialista, obviamente. Sim. Tá, eu vou passar para os próximos traders aqui. Deixa eu só pegar as imagens dele aqui no Google. Bom, vamos lá. Deixa eu só pesquisar o nome dele certinho, pegar uma foto legal aqui. Esse é um ex-militar que tem um carinho muito grande pelo Ivo. Ivo, o que você acha da Natália Arcuri antes de mais nada, né? Esqueci a sua opinião. Então, eu não conheço muito o trabalho dela. Eu conheci, claro, pelo livro Me Poupe, que ela fez muito sucesso e tudo mais. Minha tia fala muito dela, mas eu nunca assisti nenhum vídeo assim. Eu lembro também quando a Regilene falou que é sobre a reserva de emergência e fundo imobiliário. É um negócio totalmente sem nexo. Pois é. Aí, bom, esse... Não tem muito o que falar. Esse próximo trader aqui, como eu falei, ele tem um podcast chamado Os Sócios. É o meu trader favorito. Eu acho que ele é da internet. Uhum. Ele é um cara que... Eu acho que ele é uma enciclopédia do mundo dos traders. Mas eu gosto bastante dos Sócios. Tipo, eu acho muito legal o podcast dele. E ele também tá na Stage e tá na Finclass. Ele ensina tanto marketing quanto investimento. É o nosso querido Bruno Perini. O que vocês acham dele? Começar com o Ivo. Fala lá, Ivo, o que você quer. Fã do cara. Então... Eu comecei a investir por dois... Tive dois líderes, assim, vamos dizer. Primeiro foi o professor Jorge, que apresentou o mercado depois das aulas de mercado financeiro. O Bruno Perini foi o que mais me ajudou nessa questão ali. Em Taubaté tem muita mulher bonita. Falei, vamos sair lá, a minha irmã tem muitas amigas. E aí a gente sai, né? Aí minha irmã vai estar com as amigas, te apresenta algumas amigas lá. Eu falei, tá bom, né? Vou... Falando sobre fundo imobiliário, ações, título de tesouro, marcação a mercado, aprendi demais ali. E outra coisa que ele falou, o cara é uma enciclopédia. O cara fala desde história, filosofia, finanças. O cara fala lá sobre qualquer coisa. Eu vejo como um cara muito... Não sei se eu posso dizer o termo sábio, mas parece erudito, que ele... digamos assim. Como? E ele é jovem, né? Erudito. Eu vejo que ele só fala um negócio quando ele tem certeza, assim, sempre com uma propriedade. Ele não fala, eu acho. Eu acho que de todos os influencers do nosso Brasil, ele é o melhor. Eu não sigo tanto ele assim, não sei dizer muito. O pouco que eu sei dele, ele tem uma história muito bacana, né? Que ele saiu do exército, saiu de uma estabilidade, se arriscou. Lá atrás, eu acho que, não sei em que ano, 2000 e sei quanto, ele ganhou uma bolada com Bitcoin, né? Se eu não me engano, ele investiu pouquíssimo e ganhou assim, uns 150, 180 mil, uma coisa assim, e foi ali que ele começou. Mas eu não acompanho muito ele, não. Não sei opinar direito. Eu acho que ele fala demais em cripto, assim. E criptomoeda é uma coisa que ilude um pouco as pessoas. Eu tenho um pouquinho de pé atrás por conta disso. Porque cria um pouco de sonho, assim. E o tombo é grande. Mas não tenho nada para falar dele. Não acompanho. Eu já gosto do Perini, gosto bastante. Acompanho ele há um tempo. Acompanho com certa frequência. É um cara... que eu acho muito inteligente, realmente uma enciclopédia. É um cara que tem um senso de humor que eu gosto, tem uma personalidade que eu gosto, tem coisas... Ele é um cara absurdamente disciplinado. Tanto que a Regi ia gostar bastante dele se visse umas histórias do passado dele, que ele vivia realmente abaixo do custo voluntariamente, do custo de vida dele, né? Uhum. Que ele conseguiu poupar e construir uma vida financeira bem-sucedida. Então, é um cara que eu admiro. Gosto, tem falado muito de criptos, não sou um grande fã de criptos, como falei, tenho estudado, mas ainda não tenho o conhecimento a nível dele até para estar falando abertamente, por isso que eu não comento muito sobre o assunto, vou chegar lá, mas é um cara que eu gosto bastante. Bom, eu vou passar aqui para os próximos traders. Esse é um pouquinho mais novo, esse é meio um galã de cinema, acho que vocês já devem saber quem eu tô falando, mas esse gosta de... Esse eu não sei se vende, esse eu não tenho, eu não conheço ele muito bem, mas ele tem um... Como é que é o nome dele aqui? Ele é o Breno Perrucho, vocês conhecem ele? E aí, meus manos maravilhosos! Jovens investidores? Parece ele faz parte do Grupo Primo agora, né? Faz parte do Grupo Primo. É, eu vi, acho que um, dois vídeos dele muito tempo atrás, só pra tirar umas dúvidas, nem sei do que era. Então, cara, eu vi dois vídeos, nem tem como formar uma opinião muito sobre isso, então não tenho muito a falar sobre o Breno, não. Também não posso opinar. Giovanni, você queria falar alguma coisa? Não, eu falei que ele parece o Felipe Neto. De aparência, né? Eu não sei. Ele tem o jeitinho do Felipe Neto, que ele tem. Eu já fiz uma finclass com ele. A segunda finclass, acho que é primeiros passos de investimento é com o Breno Perrucho. Ele fala bem. Mas assim, ele falando que largou a faculdade pra viver no mundo dos investimentos, eu falei, porra. Cara, também, né? Ele tinha um canal, era alguma coisa, Jovens de Negócios, alguma coisa. Jovens Investidores, acho que é alguma coisa assim. Que ele tava indo muito bem no canal, e daí o Nigro ofereceu, acho que não lembro os valores, vamos imaginar, 1 milhão de reais no canal, e daí o Breno falou, olha, eu te vendo por 2 milhões e eu continuo no comando do canal, e você me garante uma... corretagem zero pro resto da vida. Foi alguma coisa assim. E daí parece que eles fecharam um negócio. Mas tô sendo bem simplista, tá? É bom pesquisar. Mas foi algo desse gênero. E você, Ivo, conhece o Breno Perrucho? Sim, mas eu conheço muito pouco. Mas por... assim, onde você... viu uma interação de influencers. Às vezes o Thiago Nigro fazia um vídeo falando sobre dólar junto com o Breno Perrucho. Ou até o Perini... ou os demais, assim, mas eu nunca, vamos dizer, mergulhei no canal deles, Jovens de Negócios. Bacana, bacana. Gabriel, chegou a conhecer o Breno ou já viu algum vídeo dele? Dos dois últimos eu não conheço ninguém. Ninguém? Bom, esse próximo aqui, vocês devem conhecer. Eu, na verdade, assim, ele não é um trader, mas eu aprendi muito de investimento com ele, porque ele leva uns convidados legais, leva uns caras de investimento lá também, e é um cara que recentemente foi cancelado. E é um cara que acho que todo mundo, eu acho que todo mundo conhece um pouquinho dele, até mesmo a Regilane, se não souber quem é esse cara, esse cara é sensacional, assim, e ele vai montar um podcast só dele agora, hein, vamos lá, nosso querido Monark. Eu discordo. Ila Monark. Pois é, eu soube que ele voltou, né? Vai voltar com um novo podcast do Monark, né, e eu queria saber, eu acredito que todo mundo aqui, Regilane, conhece Monark? Sim. Sim. Mas não é algo que eu ouço muito, mas sei quem é, sim. Vamos começar. O que você acha do Monark, Gilane? Eu acho o seguinte, falei isso hoje lá no escritório, né, Lucas? A gente estava conversando justamente sobre isso hoje. Esse negócio de falar o que quer, você ouve o que não quer. Então, vai por aí, sabe? Eu não gosto de gente muito polêmica, não. Gabriel, o que você acha do Monark? Eu discordo. Você tem um ponto, cara. Nossa. E você, Lucas, o que você acha do Monark? Cara, eu não acompanho muito o Flow. O que eu posso dizer é que o modelo de negócio do Flow é genial. E isso é inquestionável. Sim. Eu só acho que o Monark, às vezes, é um pouco inconsequente. Que o Flow não pode perder um patrocinador cada vez que ele puxa um, né? Então, acho um pouco inconsequente. Falou que não devia. Mas admito que o negócio que ele criou, cara, é inquestionável. Um negócio escalável. É pra você falar dele, não é do negócio. Pois é exatamente não, isso. Tranquilo. Eu não tenho uma opinião tão grande formada sobre o Monark em si. Que eu posso dizer que foi um empreendedor bom, isso é fato. Mas acabou perdendo a mão nos últimos tempos aí. Ivo Maranhão, o que você acha do Monark? Então, eu conheci esse cara recentemente por causa daquela polêmica sobre o nazismo ali. Aí eu não sei opinar muito, mas ele se expressou muito mal naquela questão do depoimento dele, e o cara, não sei, não dá pra dizer que ele acabou com a carreira dele nos podcasts, mas ele vai ficar muito marcado pela declaração sendo a favor do partido nazista, as coisas do tipo. E eu acho que o Monark ainda não falou isso por, o Monark é mal. Foi ignorância, falou algo que não devia. Então, provavelmente nem quis, mas então reconhece, mas, reconheça, porra, mas né? Falou de uma maneira errada, eu, que deu. Eu entendi o que ele quis dizer, que poderia ter um extremismo esquerdo e direito, só que ele falou do cara, quando ele botou o nazismo no meio, ele se estrepou daí. É foi o que a gente comentou daquele dia, né? O Monark cometeu um erro que ele, como a profissão dele, não poderia ter cometido. Ele é um comunicador, ele tem responsabilidade, tem gente ali ouvindo, não, tem que estar preparado. Eu imagino que assim, a situação do Monark ter dito aquilo, como quem foi o Lucas que falou, que ele estava querendo dizer que, né, o extremismo de um lado é mais bem visto do que o extremismo do outro, beleza, ok, deu para você... Parando para ler o que ele falou, beleza, você consegue entender isso, mas quando você é comunicador, você não pode esperar que a outra ponta vai ter a boa vontade de entender, de interpretar sobre, exato, o que você disse, para pegar a mensagem por trás ali. Aí ele abriu espaço nisso, né? Foi um comunicador muito... que se comunicou mal. É, exatamente. E isso aí, ele levou o podcast dele embora, obviamente, a carreira dele muito provavelmente foi embora também, porque por mais que ele está indo fazer, voltar aí nos projetos dele, mas ele está indo para outra plataforma e historicamente tentar tirar público do YouTube não tem dado certo, isso não é de hoje, tem o que a gente vê uns, sei lá, quase 10 anos aí falando sobre alguma plataforma que vem para competir com o YouTube, não vinga. Então é difícil imaginar que isso vai acontecer agora. E também a gente vê direto agora o pessoal falando que o Flow foi desmonetizado, que o Flow não tá conseguindo renda de patrocínio. Então nisso aí ele não só levou a carreira dele, mas levou a carreira embora de um monte de gente que também trabalhava no Flow e que não era comunicador, inclusive. E você sabe quantas pessoas trabalham no Flow Podcast? A gente tem uma noção? Falou 80 pessoas? 80 pessoas trabalham no Flow. Claro que não é só para produzir o Flow, né? Tem o Vênus, tem... Sim, tem todo... tem o grupo Flow, digamos, sim, assim, né? Que tem vários podcasts de baixo. Igual o Grupo Primo, que é o podcast, isso, do Primo Ri, Primo Cash. Aí tem os sócios, que é do Perini, né? Aí tem o do outro lá, que é o professor de Educação Física, que me fugiu o nome. Aquele que... Eu não sei o nome dele agora. E tem um outro também... Não, o Muzi? Jojota. E aí tem um outro que é de e-commerce também, que é com o pessoal dele também que faz também. Só que esse é um pouco menos, dos quatro ali, acho que é o que o pessoal menos assiste. Uhum. Eu não sou acompanhante do Flow, às vezes assisti alguns cortes. Eu gosto muito do Vênus, por causa da Yasmin. A Yasmin, inclusive, imita o Monark certinho. E eu gosto bastante dos sócios do Bruno Perini, eu acho um podcast muito legal. Inclusive, ele é editado também, ele não é ao vivo. É bem legal a edição deles. O Flow é ao vivo, né? Então, uhum, a mesma coisa, eu vim aqui tomar todas e vim gravar um podcast de investimento. Obviamente que boa coisa não vai sair, né? Sim, sim. Então, muito provável. Muito provável que não vai sair. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. A gente já tá aí, a gente, sim, já gravou mais. Vocês, como comunicadores, têm que levar isso em consideração, sim, né? Sim, com certeza. A gente tem que ter essa consciência. A gente já gravou mais de 50 podcasts. Já teve casos, já tivemos um caso uma vez de uma briga nesse podcast. Os convidados se desentenderam. E aí a gente não sabia como... Já tivemos, porque a gente entrevista milhares de outros comunicadores, investidores. Acho que esse é o quarto ou quinto podcast de investimento. Já às vezes entrevista um streamer, tem vários outros temas também, né? Um podcast, sim, mais aberto. É mais, bem mais aberto, né? E nessa questão, é uma questão assim muito... É muito complicado isso, porque se você dá um bola fora, você veja, né, o Flow tinha patrocínio de campeonato, tinha futebol, tinha o Flow Esportes, e ele levou todo o trabalho abaixo, e acredito que vai acontecer demissões, né, que se, obviamente, a receita do Flow vai cair, se eles não conseguirem monetizar, isso, né. Não aconteceu também. E vai acontecer demissão, ou seja, ele mandou, automaticamente, muita gente deve ter sido mandada embora, né. Eu não sei até como é que ficou os podcasts, né, a Vênus ali, como é que ficou esse pessoal que acabou também respingando, né, tudo em cima deles, né. E o próximo trader que eu vou passar aqui pra vocês é um cara que tem vários primos. Ele é um cara que gosta de ter primos. Ele tem vários primos. Eu não sei quantos primos ele tem, mas acho que deve ser mais de milhões de primos. E todo dia ele tem mais primos. Que é o Thiago Nigro. E eu gostaria de pedir a opinião de vocês sobre o que vocês acham da FinClass e da StageClass. Eu vou começar com o Ivo, que ele é assinante também da plataforma. Vamos, o que você acha da Stage e da FinClass, Ivo? Então, a Stage... Eu vou deixar a Stage... Fazer um pouquinho sobre a Stage, que ela, a plataforma de marketing digital. Eu não imergi muito no assunto. O meu foco principal até é a FinClass. Eu assinei meio que de sócio com o Henrique. Aí a gente dividiu os custos e poder maximizar nosso recurso. Eu assisti algumas finclasses lá, eles têm uma dinâmica bem legal. Eles conseguem, eles contemplam vários tipos de investidores. Seja o cara que não sabe nada e mostra como abrir conta numa corretora, transferir dinheiro, no passo a passo. Isso é muito, muito trabalho do Breno Perrucho lá no podcast, no podcast não, no, na finclass. Aí tem toda a questão sobre reserva de valor, se defendendo da inflação, investimentos em renda fixa, renda variável. Eles trouxeram um cara muito famoso, o Howard Marks. Howard Marks. Isso. Ele fala, tem uma finclass sobre ciclos de mercado. É bem, é uma plataforma bem legal e é o preço de uma pizza. É R$40. É uma coisa que é praticamente o mesmo preço da Netflix, dependendo do... O plano que você pega e você consegue agregar um conteúdo muito legal e jogar esse conteúdo na sua vida para maximizar seus retornos de investimentos aí. E é claro, é uma plataforma de conhecimento, né? Conhecimento é sempre bem-vindo. Sim, com certeza. Gostaria de saber a opinião do Gabriel. Gabriel, eu vou explicar para você o que, que você. Não sei se você conhece a FinClass, a Stage, ouviu falar alguma vez? Todas as 465 vezes que você falou, acho que eu conheço um pouco. Bom, mas eu só vou recapitular pro ouvinte, né, que não escutou. A Stage FinClass funciona basicamente como se fosse uma Netflix. Então você escolhe a matéria que você quer ver como se fosse uma série. Ela é bem produzida, assim, como se fosse uma série, com câmeras, produção audiovisual muito grande. E eu gostaria de saber, você acha que esse tipo de ensino, Gabriel, é para ficar? Você acha que isso é uma tendência hoje em dia? Cara, do jeito que é tudo tão fácil pegar o conteúdo pela internet, um formato desse hoje em dia, cara, pra molecada aí que quer aprender e tá afiada nesses bagulhos, eu acho que vale a pena, cara. Acho que vai ficar pra sempre esse esquema de aprendizado. Sim, sim. E lembrando que ele todo mês, pelo menos, tem uma matéria nova lá. Isso é bem legal. E você, Giovanni, o que você acha da Stage, a Stage de Marketing Digital e a FinClass de Investimentos? O que você acha dessas plataformas estarem aí surgindo no mercado? Cara, é o movimento natural do que a gente imagina do consumo educacional. Eu posso falar por mim, né? Em aulas de pós-graduação. Cara, obviamente que eu tô falando aqui do meu altar de cinismo e falando da minha realidade, da minha bolha aqui. De algumas disciplinas, eu não vejo a necessidade de eu ir, por exemplo, pra faculdade. Sendo que o professor, ele consegue me dar mesmo a aula de quem tá lá na faculdade, só que pra mim eu vou estar vendo por uma câmera. Então, para mim, não importa. O que importaria hoje numa aula? Pô, sei lá, ir lá para fazer networking. Ou, sei lá, é para uma disciplina que realmente exige algo presencial, como eu fiz algumas aí, que não realmente tá à distância prejudicaria no aprendizado. Então, eu acho que segue a mesma lógica. É um passo a mais na facilitação do acesso. E é o ritmo da vida e da tecnologia justamente esse, é facilitar, aproximar e não distanciar. Sem contar que, por exemplo, o valor da mensalidade é muito mais barato, muito mais em conta, você paga acho que R$40 cada uma das plataformas, né? É uma plataforma legal, só a única coisa que, assim, falta ainda, por exemplo, não tem uma prova, então ele não vai ter ninguém te cobrando ali, e você aprende, você aplica se você quiser. A aula tá ali, né? Ela é uma aula bem... são profissionais ativos no mercado. Só que não vai ter ninguém, tipo, dizendo... Não vai emitir um certificado, né? Igual uma faculdade que emite um diploma. Acho que não é nem o propósito, né? Sim, sim. E assim, o Nigro, ele teve uma sacada impressionante, que ele pegou dois temas muito em alta, que é o marketing digital e a finanças, né? E são dois temas que tem muita informação errada, né? Sim. E ali ele reuniu os melhores do mercado. O conteúdo que tem ali é de qualidade. Agora, você está falando de certificado e tal, mas sabe qual é o maior certificado? É o que as pessoas vão fazer com esse conteúdo. Não adianta. Pode entrar ali, pode fazer todas as aulas. Eu estou vendo ali o João Braga, Lucas. O João Braga é um gestor top de fundos. Ele está na Finclass. Então, assim, é acesso a gente. Ali, imagina. Um dos melhores caras, principalmente em ciclos de mercado. O cara é CFA, pô. Uma das maiores gestoras do mundo. Então, assim, ali estão os melhores. Ele não economizou nas pessoas que estão ali. Agora, o que as pessoas vão fazer com esse conhecimento, independe de diploma, independe de tudo. Tem gente que vai passar por ali, absorver esse conhecimento, vai fechar o computador, vai dormir e vai continuar a sua vida medíocre do mesmo jeito. Tem gente que vai ver uma aula ali, talvez ver trabalhando e tal, e vai fazer dinheiro, e vai entender como é que funciona a vida. E esse é o ponto. O maior certificado que tem é depois o que ele vai fazer com esse conhecimento. E o Nigro está, assim, brilhante como empreendedor. É exatamente isso. Esse é o ponto que eu queria chegar, que hoje a gente começa a ver. Eu mesmo, eu sou formado em administração, eu trabalho com meu pai e montei uma empresa pelo fato de ele não estar conseguindo, né, conseguindo emprego, né, empresa privada, e decidi montar a minha, decidi empreender. Hoje, tem meses que eu tiro mais do que eu ganho com meu pai trabalhando em restaurante. Teve meses que eu já consegui tirar mais do que uma renda extra, eu já consegui tirar mais. E eu diria que esse conteúdo que o Thiago está ensinando, essa plataforma... Lembrando que não é só o Thiago que está nessa plataforma, então não, se você não gosta do Thiago, não vai deixar ele lá. Eu gosto do Thiago porque ele é o cabeça ali, né? É o cabeça. Gente, eu tô vendo aqui, tá, ó, vem o Guilherme, Bentimol, a Luciana Seabra, que é uma sumidade em fundos de investimentos, o Howard Marks, o Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da XP, Marília Mendonça, que sabe muito de renda fixa, o Bruno... Tem gente aqui que, pelo amor de Deus, você tem que tirar o chapéu e agradecer que está podendo ouvir a pessoa falando. Claro, com certeza. E ele fez isso, ele teve até um lançamento que ele lançou mais barato. Para quem comprasse lançamento, a mensalidade era, acho que, R$10. Era uma coisa assim. Teve uma época na XP que quem abria a conta ganhava um ano de Finclass. Ah, eu acho que eu lembro dessa época. Sim. Eu acho que eu lembro. Foi recente, nem foi tanto tempo. Foi ano passado, eu acho. Foi finalzinho do ano passado. Mas é uma coisa, assim, muito, muito interessante, porque o que acontecia, assim, por exemplo, eu mesmo me surpreendeu as minhas expectativas. Não tem só essa plataforma, tem uma também do Pits lá, daquele canal Nerd também, que ele lançou uma também que diz que é excelente também, que eu não conheço ela, mas é um ensino que pra mim tá me surpreendendo muito, e eu realmente tô aplicando tudo que eu estou aprendendo, eu estou aplicando no restaurante do meu pai. Meus pais não tinham rede social no restaurante, e eu criei um Facebook, um Instagram, então eu estou desenvolvendo a parte de marketing de uma empresa do meu pai, uma empresa grande, né, um restaurante bem renomeado, São José, e está sendo uma experiência muito grande estar vendo tudo isso e aplicando na prática. Então, é uma coisa que, para mim, está sendo maravilhosa. E é esse ponto, né, eu no começo eu pensei, pô, mas não emite certificado, né, pô, e se a empresa pedir, como é que eu vou fazer? Mas, realmente, as empresas hoje, você vê que elas estão muito mais interessadas no profissional que apresenta teu conhecimento. Na própria entrevista, eu fui fazer uma entrevista para não sei se você conhece a AllStrategy, uma empresa que mexe com software de sistemas? Não. Como? AllStrategy, todos estratégia. O nome parece familiar, mas não vou arriscar. É uma empresa que você trabalha em casa, uma empresa para eles mudaram o sistema deles na pandemia, e eu consegui ir para a fase final, porque a moça conhecia o Primo Rico, era assinante da Stage, e ela falou, você assina a Stage? Ah, legal, eu também assino. E a gente começou a trocar ideia, ela viu que eu já tinha feito algumas aulas, e me passou para a fase final da entrevista. Lembrando que é uma empresa muito difícil, até o Giovanni acho que chegou a fazer um processo seletivo dela, né, Giovanni? Sim. E é uma empresa muito difícil, e tem que fazer prova, tem que fazer teste psicológico, tem que fazer depois mais uma prova, entrevista com o RH, entrevista com o gestor, então eles têm um processo seletivo muito grande, assim, para você ser selecionado. E uma dessas entrevistas, a mulher conhecia o Primo Rico, e eu lembro até hoje que, tipo, ela perguntou para mim, qual matéria que você tá fazendo agora? Ela era assinante também. E a Stage tem um módulo que é com o Lobo de Wall Street, o verdadeiro, não o Leonardo DiCaprio. O Jordan. Exatamente. Então, é incrível a Stage. Eu gosto bastante, eu confesso. Eu sou mais assim, eu sou mais da Stage, né? O Ivo, ele é... Ele que é mais sua área, né? é mais a minha área. E é incrível, assim, eu comecei a assinar esse ano, então para mim é uma grande honra estar assinando e estar tendo esse conhecimento. Eu me surpreendi bastante com... Eu confesso que eu tava com o pé atrás, assim, porque eu sempre fui meio contra esse negócio, assim, esses cursos da internet aí, pô, se eu comprar esses caras aí, fiquei assim e tal, né? Você pesquisa na internet, diverge um pouco de opinião, tem gente que defende mais que você tem que fazer uma faculdade, né? E diverge um pouco as opiniões, só que eu me surpreendi muito, eu gostei bastante e recomendo a Stage e a Finclass. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta para o Lucas e para a Edilaine? Aproveitando o momento, o dólar recentemente caiu até leve, ele despencou. Como vocês enxergam esse cenário do, sei lá, seja preço de combustível, inflação aqui no Brasil, recurso estrangeiro, nesses próximos meses, vocês acham que tem, até outra emendando, vocês acham que tem efeito político nessa queda do dólar? Segundo pesquisas eleitorais, queria só falar a respeito do dólar. Acho que por enquanto tem zero efeito político. Ah, eu concordo com a Rede. Pode falar você. O que eu ia falar, né, muita gente também pergunta para onde que o dólar vai, e eu sempre brinco, se quer destruir a carreira de um economista, pergunta para onde que o dólar vai, né? O que está afetando o dólar, porque ninguém sabe, tá? E se alguém disser que sabe, está enganando vocês. Mas aí achamos, né, que não tem efeito político, e é algo que é a variável mais difícil de se ter uma análise. Esse dólar está caindo agora bastante, porque com a questão da guerra e o fato aí da gente ser um grande país exportador de commodities, a gente está recebendo, e a nossa bolsa estava em baixa, nosso juro está alto, está entrando o dólar jorrando, né? Dinheiro, capital estrangeiro vindo para cá. Gringo, né? Então, a gente já recebeu aí, acho que mais de 20 bi de dólar só nesses 3 primeiros meses do ano. Isso faz o câmbio cair. Agora, se você me perguntar, será que cai mais? Será que volta a subir? Não sei. A gente tem um ano eleitoral aí pela frente, a campanha mal começou. Historicamente, em ano eleitoral, num primeiro semestre o dólar se acalma, no segundo semestre, conforme o resultado das pesquisas vai aparecendo, o câmbio pode dar uma estressada. Então, o que a gente tem hoje é o relatório do Boletim Focus, do Banco Central, que ainda não precificou o dólar para baixo. O que a gente tem é uma expectativa de terminar em torno de 5,20, 5,30, mas isso é revisado a cada semana e é expectativa, né? O Focus erra bastante também, então é difícil, difícil. Isso até eu estava debatendo com o meu gerente hoje na empresa, até falei para ele... Eu acredito que dólar é 4,75. Se você comprar e fazer uma reserva ali, seja para um investimento de longo prazo, não tem muito o que perder. Historicamente, não, é um ponto. O Brasil tem muito mais inflação do que os Estados Unidos. É claro que recentemente aconteceu, a inflação deles está muito pesada, está parecendo até a nossa aqui. Mas sim, é um momento específico da história agora, né? No geral, não... Então, eu enxergo como uma oportunidade pegar esse dólar a 4,70, 4,80 com um viés de longo prazo. Não tem muito o que perder, né? Assim, e falando de investimentos, eu, assim, não gosto muito da ideia de investir só na moeda, tá? A não ser que você tenha aí uma previsão. Vou viajar ano que vem, vou começar a comprar dólar agora. É um bom ponto de compra para fazer um preço médio aí para baixo. Tá excelente. Mas assim, quem quer investir de repente, internacionalizar um pouco da sua carteira, é um momento talvez interessante para escolher bons ativos, pode ser via fundos ou via ETF, e começar a ter posição em dólar, sim. Mas em ativos dolarizados, e não no dólar. Isso, porque aí você tem essa valorização do ativo com o componente cambial. Agora, se investir só na moeda, assim, se você não tem nenhuma previsão de gasto, não, Não é, gosto muito. Moeda é muito mais para especulação, ou hedge é aquilo que eu falei do ouro. Você está investindo em um ativo que ele não gera nada, ele não gera um fluxo de caixa, ele não gera juros, é um ativo por si só. Então, faz muito mais sentido você investir em, sei lá, bolsa americana, um exemplo, tá? Em ativos dolarizados do que na moeda em si. Que vai chacoalhar bastante esse exatamente. Ano também. O que eu estou fazendo recentemente, comecei esse ano até, eu fiz uma conta lá fora, aí eu estou mandando remessas, aí estou aproveitando esse momento. Você está numa época direto. Interessante. Uhum. Sim, sim. É isso aí. Aí depois assim... eu estou comprando empresas... dolarizados. Aí o efeito da moeda eu tô destravado, né? E essa época você tem que ser muito seletivo, sabe? Cuidado com a empresa que você compra. O mercado americano nem começou o movimento de alta de juros ainda direito. A bolsa lá vai dar uma chacoalhada. Estão conhecendo, estão passando por uma inflação que eles não conhecem. Estão subestimando, talvez, né, Lucas, a inflação lá. Transitória. Está transitória, virando permanente. Está meio complicado, assim. Então, seja seletivo e vai devagar. E lembra que você tem um jurão aqui para te proteger qualquer coisa. Bom, Gabriel e Giovanni, querem fazer mais alguma pergunta? Tranquilo. Bom, então eu gostaria de agradecer o Lucas e a Regilane por ter participado hoje com a gente. Foi muito divertido, muito bacana mesmo. E com certeza a gente quer uma próxima com o professor Jorge aqui. Com certeza vai ser incrível. E eu quero passar a última imagem aqui antes, só para a gente finalizar. O que vocês acham desse trader aqui? É que tá cagando? Esse é o top das galáxias. O Jorge é gente fina demais. Eu conheço o Jorge há mais de 15 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também é pós-graduado em marketing. E a gente fez legal. A pós junto na FGV lá em 2003. E é uma pessoa sensacional, incrível, tem um coração gigante, uma energia que... trabalhar com ele é muito bom, é muito divertido, não tem tempo ruim, e de vez em quando a gente se estressa e já desestressa rápido, é muito bom estar com ele ali. Com certeza, não tem como você não se sentir inspirado ao trabalhar com o Jorge. Tanto como eu falei, né, ele foi uma das pessoas que eu fui atrás para trabalhar no mercado financeiro, mesmo antes de entrar em faculdade e tudo mais. Então, trabalhar com o Jorge é um privilégio. Até falando nisso, pessoal, aproveitando que vocês já estão trabalhando no mercado financeiro, qual seria o caminho, como entrar num trabalho no mercado financeiro? Depende de que área. Se for por meio de assessoria de investimentos, que é o que a gente faz, você tem que se certificar. Primeira coisa é tirar a certificação da Ancor, passar nessa prova, e aí você procurar um escritório que, como o nosso lá, tem certeza que você falar com o Jorge e ele já mexe tudo para você, já para você fazer a prova, tudo, passar, e aí é começar. Mas é um começo, assim, esteja preparado para ser algo para você empreender mesmo. Agora, se você quer ir para outras áreas, gestão de fundos, aí eu deixo para o Lucas, que tem outras certificações. A minha de CFP também é uma área... de planejamento financeiro, que, aliás, eu não trabalho com isso, eu tenho a certificação, mas eu trabalho só com a parte de investimentos mesmo. Agora, tem a área de gestão, tem várias, o mercado financeiro tem muita profissão. Isso, tem várias mesmo áreas que você pode atuar dentro do mercado. Você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar com assessoria, no caso tem que tirar certificação Ancor, você pode ser analista e tirar CNPI, você pode ser gestor de fundos, trabalhar em asset, trabalhar em research. Então, o primeiro passo, eu diria, é decida o que, que você quer ser, o que, que você quer ser no mercado financeiro. Beleza, quero ser assessor. Beleza, daí você vai procurar o que, que regulatoriamente falando, né, te permite você ser um assessor. No caso, as certificações. Tira a certificação e daí é se preparar para botar a mão na massa, trabalhar bastante. Realmente, aí entra a parte de você empreender. A assessoria é uma profissão de relacionamento, né? Muitas vezes, a técnica que você sabe sobre investimentos, você pouco fala dela com o teu cliente, porque às vezes o cliente ele não, não tá naquele universo, ele sequer entende. E nem entende. Precisar ele saber né, de tudo isso, porque o assessor, como a gente falou, é relacionamento, é algo muito mais comercial. Eu sou um cara absurdamente técnico, porque eu gosto disso, eu estudo valuation, eu estudo CFA e tudo mais, mas quando eu converso com o cliente, 90% das coisas que eu falei aqui hoje, eu nem falo pra eles, porque eles não vão entender. Sim, nossa, se chegar falando em valuation, sim, não sai vai. Correndo tá, de exatamente. Você. Mas... isso que a gente tem que ser relacionamento. É isso aí, você tem que gostar de lidar com pessoas. Assessoria de investimento é você entender pessoas. Você trabalha ali com o dinheiro da vida da pessoa, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Às vezes, por mais que você sabe que se tiver ações numa carteira de investimentos, a possibilidade de ganho é maior, mas aquela pessoa não suporta aquilo. Então, não adianta, você tem que pensar com a cabeça da pessoa. Então, você tem que ter uma empatia muito grande. Por trás daquele dinheiro sempre tem uma história. Você tem que ter cuidado ali, um zelo e responsabilidade. Sim, exato, é a parte mais sensível das pessoas, o bolso, né? E, Ivo, pegando já teu gancho, o que que você que teve... Você foi um dos caras, assim, que o Jorge sempre teve um carinho muito grande. Você também foi um cara que, com certeza, aplicou tudo que o professor ensinou na sala de aula, né? Foi um cara que se empenhou bastante na matéria do professor Jorge. Eu lembro quando a gente ia nas palestras, né? O professor Jorge deu algumas palestras também lá na FAI. Queria saber como é que foi esse contato quando você começou a ter aula com ele, como é que foi esse contato quando você começou a ter esse primeiro contato com os investimentos? Então, desde que eu tinha antes, uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu já gostava desse mundo de finanças, números. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui aquele aluno que era vidrado em matemática, física e química. E o restante das matérias eu não me dava bem. A minha família sempre veio da questão de comércio, venda, números. Aí, assim, eu sempre tive esse desejo de aprender, fazer operação na bolsa. Eu olhava aquilo, nossa, isso é uma coisa que eu realmente quero. Só que como eu não sabia aonde achar conteúdo e conteúdo de valor. Aí, assim, quando a gente começou a aula do mercado financeiro em 2019, eu vi que o Jorge é um ponto focal de conhecimento, aí eu tentei sugar o máximo possível de conhecimento e jogar tudo na prática, né? E foi muito produtivo, até uma experiência muito bacana que ele proporcionou para nós, alunos da Turma FAI de 2019, foi levar a gente na XP, em São Paulo, no prédio da XP, e também na B3. Foi um negócio bem, bem bacana, assim. E praticamente tudo que eu aprendi nas aulas da FAI, com o Jorge, eu tô usando no meu dia a dia. E assim, até porque, quer ou não, tudo tá envolvido com dinheiro. Por exemplo, aqui, eu tô gravando com vocês esse podcast usando meu computador, que foi pago, trabalho, todas as trocas no dia a dia são feitas com dinheiro. Ninguém, infelizmente, ninguém aceita abraço como forma de pagamento. Sim, sim. Dinheiro universal, né? Pode não ser a coisa mais importante do mundo, mas afeta tudo aquilo que é importante. Então... Todo mundo sabe a função do dinheiro numa sociedade, né? Sim. E uma coisa muito legal que o Jorge passou para nas nossas aulas é, vamos dizer, a desmistificação do dinheiro. Ele é um negócio, é um meio de... Às vezes, um meio... Você tem um sonho, por exemplo. Eu quero dizer, sonho de ter uma casa própria, ter um carro, ou viajar para fora. Você precisa ter o dinheiro, é um meio de você realizar esse sonho. E você consegue muitas coisas boas com ele. Sim. É isso aí. E o bem que o dinheiro mais compra, o bem mais precioso é tempo. Isso. Com certeza, verdade, concordo plenamente. Gabriel, o Gabriel e o Giovanni não tiveram aula, o Giovanni teve aula com o professor Jorge, né, Giovanni? Não. Gabriel, bom, eu acredito que Gabriel, eu acredito que você deve ter visto o professor Jorge alguma vez na RPC, algum canal de televisão. Não. Olha, de nome não lembro, bicho. Nome não lembro. Acredito que o Giovanni já, né? Porque o professor Jorge sempre tá na RPC, já teve até um programa, sim, acho que na. Sim, ele aparecia às vezes no jornal lá da RPC na hora do almoço e tudo. Eu lembro, sim, que ele aparecia com o negocinho ali com o brochezinho ali da farra, inclusive. Ah, é verdade. Eu acho que eu vi ele parecia mesmo. O professor Jorge é incrível, né? Eu levei meus pais para assistir uma palestra, né, dele na FAI de Curitiba. Acho que inclusive o Ivo estava junto nessa. Coloquei meus Sim. pais, lembra que você tava. Eu levei. Eu não fui porque era o horário de aula. Aí o Ivo foi, eu escrevi meus pais, né? Aí meus pais foram, o Ivo estava acho que sentado na frente, tudo. Isso, E você meus fez a pais frente lembram. dele. É, exatamente. Aí eu. O professor Jorge, ele tem uma palestra bem interessante, até para quem nunca investiu, né? Uma palestra bem legal, assim, com bastante números, mostrando coisas de banco. Eu achei bem, bem interessante mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Lucas e Regilane, por estar aqui participando, pessoal. Bom, nossos próximos convidados. Aí vamos pegar um pouquinho mais a minha área, né? Vamos trazer na próxima semana uma agência de marketing digital, a Gameform, que é uma agência de marketing digital para gamers e streamers, né? E a gente vai trazer a Gameform mais uma streamer que não conhece a Gameform, que é a Pritka, acho que é o nome dela, é uma streamer, né, que faz lives e tudo mais, né? Para falar um pouco sobre marketing digital. A gente não vai falar necessariamente sobre videogame, a gente vai falar sobre marketing digital. Ele tem um plano, né, para se você, por exemplo, quer ser um streamer e quer trabalhar, mexer com marketing digital, ganhar dinheiro, e tem um plano, um plano tudo detalhado no Miro, bem legal mesmo. Vai ser uma agência que está aí se formando no mercado de games com marketing digital, então vale muito a pena escutar esse nosso próximo podcast. Se vocês quiserem participar, Lucas e Regilane, fique à vontade, Ivo também. Eu também estou convidado? Também está convidado, claro. Vocês fazem parte, né? Vocês têm que estar aqui para participar. Esses dois são os meus comentaristas. E também temos a nosso Instagram, que a gente sempre está postando algumas coisas lá. É o Gimi, aí underline TO. E tem o nosso canal de cortes, que a gente faz cortes em animação, né? É o Gimito Animação. Então a gente está fazendo alguns cortes lá. Postamos o último agora dos contos de Alengar, que a gente está falando. E também fazer um tribe. Sabe o que é um RPG de mesa, Lucas? Sim, sim. A gente joga RPG de mesa também. A gente está na nossa campanha aí, terminando de postar o The Lost World. Tá incrível lá. Dá uma olhada lá, gente. É um trabalho muito grande de estar um RPG de mesa. Um podcast já é um trabalhão, que dirá um RPG de mesa. Um RPG de mesa dá muito trabalho mesmo. É um trabalho muito bem feito. E o jogo tem feito uma sonorização. Eu faço os cortes, ele faz sonorização. Então tá um trabalho impecável lá. Qualidade mesmo de jovem nerd, eu diria, em termos assim de edição. Tá muito bom mesmo. E dá uma olhada lá. Vocês têm redes sociais? YouTube, Instagram, algumas redes sociais que vocês querem deixar pro pessoal, Lucas e Regilene? Bom, eu uso meu Instagram para passar um pouco de conhecimento. Eu estou ali como Regi S. Arruda. E Vou ali deixar tem na bastante descrição. conteúdo, isso? Tem Vou deixar na. bastante conteúdo ali. É difícil, né? Você que está aí no marketing, a gente produzir, trabalhar e fazer, mas sempre que eu posso, eu estou colocando alguma coisa lá. E você, Lucas, tem um canal no YouTube, alguma coisa assim para divulgar pro pessoal? Eu tenho um Instagram que eu uso bastante, quase todo dia tem alguma coisa lá. Eu abro caixinha de pergunta pelo menos umas 5 vezes por semana. Então pode perguntar o que quiser, desde investimentos a vida pessoal, tudo. Que pergunta eu respondo, estou sempre por lá. É @obertojalucas, tudo junto. É Bertoia a pronúncia, mas se escreve com J. Então @obertojalucas. Eu vou deixar o link na descrição, tá, pessoal? Para o pessoal quiser procurar, só olhar ali na descrição do podcast, vai estar lá os links, tá? Quero agradecer também a presença do Ivo hoje também. O Ivo sempre está aqui com a gente, sempre tem um podcast de investimento, ele sempre está aqui com a gente, né, Ivo? É isso aí, então, parceiro, longa data aí já no Gimito. Tira do cor lá, Ivo. Venha trabalhar pra gente. Exatamente, Olha, mas é. se pensar essa ideia. Estamos aqui. E também quero agradecer os meus dois comentaristas, meu nosso querido Gabriel Leal Opa. e o nosso querido Giovanni. Dedicatória. Bom, é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Quarta-feira que vem, às 20h30 da noite, estaremos aqui para falar sobre marketing digital. É isso aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.